Também queríamos perguntar, Nuno, se isto tem seguro. Tem seguro? A apólice não tem? Epá, então não podemos cantar esta música. Nós perguntamos sempre isto, porque sempre que cantamos esta música há sempre estragos, prejuízo para a entidade promotora do espetáculo. Se não há seguro, então temos que avançar, colegas. É melhor outra. É sempre uma tourada. Está tudo pronto? Nuno, vamos tocar na mesma sem seguro, pode ser? Não se importa? Ele diz que não, ele está a fazer assim com os dedos. Vamos lá então. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos mano a mano, só nos podem causar dano. Espera. Entram guizos, choques e capotes, oh! E mantilhas pretas. Olha as palmas! Entram espadas, chifres e galotes, e alguns poetas. Entram bravos, cravos e lixotes, porque tudo mais são tretas. Entram vacas, depois os pucados. Puxa, puxa, para! E não pegam nada. Vai, Marco! São labrados e olestos dados. Que não pagam nada e só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. Com bandeirilhas de esperança, afugentamos a fé e estamos no marco canavense. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazemos da tristeza graça. Vamos! Entram velhas, olha as palmas! Entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e coristas, entram galifões de cristal. Hey! Entram cavaleiros à garupa, agora! O seu heroísmo. Entra aquela música maluca do passadolismo. Agora! Entra aficionada e a caduca, mas o senhorismo e cismo. Entram empresários moralistas, ei! Entram frustrações. Vai, Marcos! Entram antiquários e fadistas, ei! E contradições. Entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. Atenção agora. O inteligente que acabaram as canções. Ai, acabaram. Foi assim no 25 de Abril, na Baixa, nos Aliados, para 18 milhões de pessoas.